A esperança, todo dia, com você. ZYK 209, 1390 kHz. Rádio Esperança de Porto Alegre. Sempre perto de você. Rádio Esperança, o melhor da música cristã. 8 horas e 1 minuto. Igreja Pentecostal da Última Hora, Palavra da Verdade. E tem sua igreja matriz localizada na rua Arthur Garcia, número 98, Alvorada, Parada 43. Na apresentação do pastor presidente Matheus Bandeira. Matheus Bandeira. Este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas. E aos domingos, das 11 ao meio-dia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Esperança 1390M. Este é o programa Hora do Milagre da Igreja Pentecostal da Última Hora, Palavra da Verdade. Muito bom dia para você nesta quarta-feira. Deus abençoe seu dia, você que está no trabalho, você que está em casa, você que está no trânsito, aonde você estiver, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Este programa é da Igreja Pentecostal da Última Hora, Palavra da Verdade, cuja igreja sede, igreja matriz, está localizada na cidade de Alvorada, na rua Arthur Garcia, número 98, na parada 43 de Alvorada. Também temos nossa igreja no centro de Porto Alegre, na rua Doutor Barros Cassal, número 78, do ladinho do Hotel Copa, a 300 metros da Rodoviária Central. Deus abençoe, o programa chegou ao fim. Amanhã, 3 horas da tarde, no centro de Porto Alegre, na rua Doutor Barros Cassal, número 78, a 300 metros da rodoviária, um grande culto de libertação e milagres, na quinta-feira, às 3 da tarde. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A Rádio Esperança apresentou mais um programa para edificar a sua vida. Contamos com a sua audiência em nosso próximo encontro. A Esperança, todo dia, com você. Acompanhe agora a previsão do tempo. A previsão do tempo. No ar, a previsão do tempo para...